Bom dia, queridos, queridas, pessoal em volta da mesa, gente com quem a gente acorda e pensa logo de manhã e chama para estar junto em torno da palavra. Hoje nós temos três textos que parecem, a princípio, bastante desconectados um do outro, mas são três textos bastante adequados, na verdade, para esse tempo que a gente vive do nosso lecionário, né, da nossa semana, do nosso tempo comum, que servem para a gente lembrar os pontos fundamentais da nossa fé. Vamos começar pelo Salmo 105. É um salmo que, se você ler ele todo, você vai perceber que ele tem uma característica: ele é absolutamente teocêntrico. Deus é chamado ao centro e as pessoas a quem se dirige o salmo é dirigido a quem está ouvindo, não é um salmo dizendo nada para Deus, é um salmo para as pessoas. E diz assim o salmo às pessoas: deem graças ao Senhor e divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele, louvem-no. Relatem as suas maravilhas. E se você tem alguma coisa para realmente sentir como se fosse glória na sua vida, glorie-se no nome de Deus. Glorie-se pelo fato dele ser o que ele é. O que acontece nisso aqui? E a gente vai ver que isso está relacionado depois com o texto de 1 Coríntios também que foi lido. É que você vai ver o salmista dizendo: não tem por que esconder o que Deus faz. E talvez na sua maneira de contar às pessoas tudo que Deus tem feito, talvez você não tenha se percebido o quanto que por vezes a gente está contando o que a gente fez, o quanto a gente é bom. A gente é bom em várias coisas. Eu costumo dizer, tem algumas coisas que eu faço direito, né? Cozinhar, estabelecer algumas pontes. Eu costumo dizer assim: ah, eu sei fazer meu trabalho. Olha, eu sei fazer isso aqui direito. Mas eu preciso reconhecer que nessa fala tem um perigo quando eu falo assim, que é eu começar a realmente me convencer e me envaidecer e achar que as coisas estão acontecendo por minha causa. Ao fazer isso, definitivamente eu tiro Deus do centro e me coloco. Então é muito importante que em tudo o que a gente esteja fazendo, a gente possa lembrar que se algo de extraordinário acontece, é Deus quem o está fazendo. É impossível a gente não trazer esse texto agora para o momento que a gente vive, como o caso da videira. Nós entramos num processo alguns meses atrás de tentar discernir qual seria a vontade de Deus ou qual seria a melhor resposta em Deus que nós poderíamos dar a uma situação que se referia a comprar uma propriedade ou tentar comprá-la, estabelecer-se em Palmeira ou não. Mais do que tentar saber assim: olha, o caminho correto para vocês tomarem é esse aqui, a gente precisava saber, assim, dos vários caminhos que a gente tem para tomar, qual deles realmente te dá honra, te coloca em primeiro lugar. Porque, na verdade, a gente pode fazer o que a gente bem entender com a nossa vida e arcar com as consequências disso. Mas para aquele que teme a Deus e se coloca na vida, na posição de segui-lo e de chamá-lo de pai, não só a gente quer fazer a vontade dele, aquilo que ele está com vontade que a gente faça, mas que aquilo que a gente faça seja algo que reflita lealdade a ele, ao princípio, à vontade, ao desejo desse pai. Bom, Deus nos acabou levando num processo no qual, no primeiro ponto, a gente buscou paz. No segundo ponto, a gente buscou um discernimento e negociação que não tergiversasse com a ética e com os princípios que a gente tem tido. E no terceiro, a gente tinha colocado um teste, que é um teste da nossa limitação mesmo de saber se a gente está realmente indo no caminho. E que foi a gente ver, será que a gente é capaz de levantar os recursos para tomar o passo que nos der paz e que tiver bem negociado? E foi impressionante a gente ver que em uma semana os recursos apareceram. Pois bem, isso poderia ser devido à excelência do trabalho do Tiago com a câmera ou a bem planejada campanha de marketing feita por um site qualquer que a gente tivesse contratado ou pela nossa própria iniciativa. Mas, na verdade, nós vimos e temos assistido uma ação direta de Deus. A gente simplesmente colocou e compartilhou o problema com pessoas. E foi incrível, porque eu tenho tido o privilégio de receber as cartas e as promessas, e as pessoas têm dito: olha, eu vou colaborar, eu vou colaborar. E começou a aparecer gente do passado, gente que eu nem imaginava que até se lembrava da gente. Gente que a gente em algum momento se tornou importante. Apareceu gente de longe, gente de outros estados, gente que nem sequer sabe muito mais do que aquilo que aparece ali no Facebook, uma foto ou outra. Gente que foi se aproximando e falando: eu quero doar. Teve gente que foi fazer doação de R$ 10, teve gente que foi fazer doação de 100, de 1.000, de 500. Mas olhando a lista, a enorme maioria das pessoas, eu sequer sei quem é. Que outra explicação eu posso dar para isso, a não ser a mão de Deus, dizendo e honrando aquilo que a gente estabeleceu como caminho para chegar a um discernimento? Quem fez isso? O filme do Tiago, a fala do Cláudio, o planejamento da campanha. Vocês sabem perfeitamente, quem está na mesa, que não houve tal coisa. Foi muito mais compartilhar com sinceridade e confiar que Deus o fará. E quando a gente for prestar contas na semana que vem e for preparar um filme para falar para as pessoas e encorajá-las a seguir adiante, a única coisa que a gente vai dizer é que Deus o fez. Não fomos nós, não foi ninguém, mas foi a graça e a bondade de Deus, de uma maneira absolutamente impressionante. Deus age por meio de pequenas coisas e gente muito simples. E a gente não tem por que não divulgar entre as nações, não falar, não proclamar. A gente só tem que tomar cuidado que nessa proclamação a gente não esteja escondendo, na verdade, o desejo enorme de dizer: olha como eu sou bom, olha como eu sou melhor que os outros, olha como eu vejo melhor, olha como eu sou especial, olha como Deus me ama mais do que ama a X ou Y. Cuidado. Quando for divulgar alguma coisa que Deus fez, que seja ele que apareça e não você. Essa é a dica para o Salmo 105. O texto de Gênesis, de 29, a gente volta atrás agora no texto, né? Porque a gente já passou por esse lugar, Betel, nessa semana, e a gente viu esse mesmo lugar, Betel, com Jacó já com 12 filhos. E aqui nós estamos de novo nesse lugar, Betel, com Jacó 40 anos antes. Como se a gente, vamos dar uma lembrada na história de onde ela começou. 40 anos antes daquilo que a gente viu nas outras, nas, nos dias anteriores, Jacó chega fugindo de seu irmão Esaú, passando pelo mesmo lugar onde ele vai encontrar Esaú 40 anos depois. E ele está absolutamente desesperado, sozinho, longe dos parentes e se encaminhando para tentar buscar abrigo entre esses parentes. Quando, pela providência divina, ele encontra os rebanhos de Labão, seu tio. E aí ele tem essa experiência de encontrar a mulher amada da sua vida. Quando a gente pensa que Raquel vai morrer 40 anos depois, no parto de Benjamin, a gente vê aqui uma menina, provavelmente aí na idade da Giovanna, um pouco mais nova, cuidando de rebanhos. E no meio disso tudo, Jacó vai começar a aprender um outro estilo de vida. Ele, como bom zootecnista, né, como bom pastor de ovelhas, ele acha estranho aqueles rebanhos ali, o sol ainda está o suficiente alto para que os animais estejam pastando, estão com sede, e ele pergunta para os pastores lá: poxa, vamos dar água para esses bichos aí, cara, e volta com eles para o pasto. E eles falam: não, a gente tem que esperar. A gente trabalha de uma determinada maneira designada por Labão e a gente vai esperar os rebanhos se reunirem. Teria muita coisa para explorar aqui, né? Desde como Jacó depois vai assumir essa tarefa, como ele vai provavelmente mudar essas coisas, mas Jacó precisa entender que as coisas não funcionam do jeito dele. E aqui vai começar o longo caminho de 40 anos de Jacó, de começar a aprender as coisas serem feitas de um jeito que não é o jeito dele. E ele vai ter que passar por situações que ele não esperava. A gente vai estudar mais essas situações nos próximos 4 ou 5 dias, então não vou adiantar. Em 1 Coríntios, a gente vê Paulo chegando no fim da primeira parte da carta que ele escreve aos Coríntios, que era uma igreja que estava na mais absoluta anarquia, bagunça, desordem. E ele fala com eles como pai dessa igreja, como aquele que levou eles a Jesus. E aí tem um outro aspecto que, apesar de a gente sempre colocar Jesus e Deus no centro, a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente cria nos outros. E Paulo usa aqui a imagem da família romana, né? Quando ele fala aqui de pai e de tutores, na cabeça desse homem não está o nosso modelo de família, não está o nosso modelo de sociedade. É uma sociedade romana, onde o pátrio poder, o poder do pai, é absoluto até de morte. Quando Paulo vai falar com seus interlocutores aqui, ele fala: olha, meus queridos, eu não estou falando como se eu fosse um dos mestres de vocês. Na família romana, os mestres eram escravos, paidagogos, pedagogos. Era o escravo que ensinava os filhos, inclusive aquilo que era de acordo com a vontade do pai. Mas esses paidagogos eram não mais, não menos do que escravos com outras culturas, com outros modos de ser. E aí acontece um fato aqui que diria eu, importante para quando você estiver na liderança. Se você tem um papel como o de Paulo, de estar orientando as pessoas, é bom que fique claro que a autoridade é feita para usar na hora certa. E Paulo faz uso disso nesse momento, na hora que ele fala: eu percebo que alguns de vocês começaram a se tornar arrogantes porque vocês acham que sabem. Vocês tiveram vários tutores, várias pessoas dando ideia para vocês. Pois então é o seguinte: estou mandando um irmão mais velho de vocês na fé, o Timóteo, na frente, e já já eu chego aí para a gente conversar no pé da orelha, entendeu? Eu colocar os pingos nos exatos is, e nós vamos fazer isso não com blá blá blá, mas com poder, com dunamis, com ação. Eu não vou explorar o fato de Paulo estar usando o pátrio poder dele, ou seja, ó, eu gerei vocês em Cristo e eu quero que vocês me ouçam como pai agora. Mas um fatinho específico: na fé ou na ação, na vida, sinceramente, a gente vive um momento em que tem muito blá blá blá, tem muita gente cheia de opinião, tem muita teoria. Sabe o que está faltando? Eu ontem conversava com meu amigo Nuno, e nós temos uma característica que ambos não temos muita paciência, apesar de ter conteúdo para o blá blá blá. O que a gente gosta mesmo é de meter a mão na enxada, é de fazer as coisas andarem, é de cozinhar, é de botar, vão fazer, vão fazer. Pois bem, meu irmão, minha irmã, quanto a maneira de proceder, quanto às relações humanas, quanto ao modo de dirigir sua casa, quanto à maneira de fazer os seus negócios, quanto à sua opinião política, por favor, menos blá blá blá e mais ação. O mundo está cheio de gente, cheio de explicação, cheio de teoria, cheio de ideias sobre como as coisas devem ou não devem ser. O que está faltando é gente que bota a mão na massa e comprove com as suas ações todas as teorias. Na relação judaico-cristã, a teoria não vem antes da prática. A teoria serve para questionar a prática e a prática para questionar a teoria. A relação é feita com ação, com poder, com resultado e com uma vida que pode comprovar todas as suas palavras. Então, voltando, quando Paulo vai falar com eles e fala que eu não vou falar com vocês de teoria de gênero, teoria de trabalho, teoria de família, teoria de ação social, teoria política, teoria de administração, teoria do que quer que seja, eu vou mostrar para vocês como é que é. Eu vou aí para a gente fazer e não para ficar com muitas palavras fazendo com que aconteça com a palavra aquilo que a gente conhece. As pessoas falam, falam, falam, têm pouquíssimos frutos e se acham por nada. Como nós estamos no tempo comum, que fique essa lição para hoje. Menos palavras, mais ação que comprove e dê autoridade às suas palavras e a quem você é. A gente pode tirar isso dessa fala de Paulo. Quanto à fala de Jacó, ao texto de Jacó, lembre-se que você precisa passar a bola, baixar a bola e aprender que as coisas não são feitas sempre do seu jeito. Elas têm outros jeitos e é bom você aprender sobre isso. E quanto ao Salmo, lembrar que tudo que você vê Deus fazendo, por favor, divulgue. Mas cuidado que ao divulgar a Deus, na verdade, você não esteja escondendo ele para você aparecer. No fim das contas, que você não seja o centro. Mas que Deus possa surgir nas relações que a gente tem, na sua fala, nas suas ações, que Ele seja visto, que Ele seja honrado e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja e pertença somente a Ele. Bom dia para todo mundo, foi muito bom falar com vocês e vamos seguindo em frente. Abraço.